vezes o travesseiro já molhei. Só Deus sabe, mas ninguém. Só Deus sabe quantas vezes procurei alguém para desabafar, mas não encontrei. Sabe o começo, sabe o meio, e é dele o meu final. Só Deus sabe, mas ninguém. E só Ele pra entender meu coração e me ajudar nas minhas aflições. Só Deus. Chorar, entende bem minhas fraquezas. Ele vem.